respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Ao Criador a honra, ao Criador a glória. Todo ser louve ao Senhor. Ao Criador toda honra, ao Criador. Todo ser louve ao Senhor.